243, inicie redução de velocidade para 230 nós. É o número 3 na aproximação. Ok, 230, né? 143. Derrota para passo, velocidade? Cara, de 190. Você mantém essa velocidade na descida? Ainda descendo, dá para manter. Desça para 2.000 pés. 10 no 5, ajuste. Derrota para passo. 115, desça 2.000 pés. Derrota para passo. Pistão 3567, autorizado decolagem, pistão 10, vento 130, grau 092. Decolagem para 3567. Para 4.000 pés, ajuste no 0. 4.000. Depois para o táxi. Fique atento, aeronave, um helicóptero alinhando e mantendo na pistão 17. Gol no 612, boa tarde. Gol no 612, continue a aproximação. Ok, continua a aproximação no 612, vai passar de terra. O 567 decolou os 40, chame controle 119.8. 119.8, boa noite. Papá, pessoa radar para sinal pisto no 0, curva esquerda para o 190, limite ao log. Esquerda 190, limitar pelo localizador, se é o papá. Controle, boa tarde, TAM 3567. 3567, contato radar, sobre o 380, vigilante. 380, vigilante. Hotel Juliette Serra, o senhor tem condições de iniciar a decolagem da cabeceira 35, tem um tráfego na final da pistão no 0. Hotel Juliette Serra, tem condições de taxiar a baixa altura sobre a pistão no 7 e iniciar a partir da cabeceira 35, tem um tráfego já na final da 1-0. Sente então, autorizado táxi baixa altura, iniciando decolagem a partir da cabeceira 35, vento 140 graus, 089. Voo no 692, livre pouso, informa o tráfego helicóptero, taxiando a baixa altura, sobre a cabeceira no 7, ciente do seu tráfego e sem interferência. Ah, ok. Autorizado pouso para o voo no 692? Autorizado pouso, voo no 692, vento 140 graus, 099. Autorizado pouso, pista 10, voo no 692. Hotel Papá, curva esquerda para o 160, autorizada final, 1-0. Esquerda 1-160, autorizado, já acerta a final, pista 1-0, localizador, que é o Hotel Papá. Xenamião no 4-3, desça para 3.000 pés. Ajuste no 0 no 5. Ajuste a velocidade para 200. 200 para 3.000. Autorizado o cruzamento do campo, aguarda transferência. Graças. Zuko 306. Escuta. Oi, Romeu Fox 0 no 8. Inicialmente restrito 210 devido a trás. 200, cruze 2406. 5612, um solo, 44, livre direita, time solo, 12, 1, decimal 9. 219, 62. Isso é 050 no 601. Deixa eu autorizar o táxi de Alfa e pode ser da Juliette. De Alfa, da Juliette, 02. Monólogo 18, com meia, acionado para o táxi, com a bola, 3 horas e 20, Salvador. Confirme a autonomia, 3 horas e 20. Boa noite, 56, autorizado táxi via Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, chame torre 118, decimal 6, que negar no 095. Ajuste agora 10, 95, Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, 186, boa 18. Cidade na aproximação? No momento nós estamos com 140. 140, gente, complete final, torre 186. Completa, chama 186, obrigado, até já. Até já. Tarde ao céu, seu papá. Hotel Juliette, Serra, Salvador. Boa noite. E decolou, ingressou agora no corredor forte, está restrito a mil. Está com plano de voo lá para Aracaju. Está acionado 5023. Juliette, autorizado no 1500 pés em condições visuais. É, informe seu estimado para ingresso terminal Aracaju e o seu pouso. O pouso será aos 4, 5 da próxima. E até virar Aracaju aos 3-0. 4, 5, pouso, 3-0 Aracaju. Potência para o visual de reporte 20 milhas de Salvador. Até o Jardim Serra, Portal. Xenem 143, desce para 2 mil pés. Cruzeiro no 5. Assim que possível, ajuste a velocidade de uma aproximação. Tráfego à frente é um bandeirante, já reduzido, passando o externo. Reduzindo, 2007. Zero 01, livre descida para 3 mil pés, ajuste no 095. IP 54 no 5, chama centro Recife. 1251, alterna no 3325. Sana Mike, Quebec, reporte para cruzamento, pistão no 7. Juliette, Serra, 7, graças. Restrito ao 2 no 0, só vai observar o tráfego que está restringido a 12 horas em 30 milhas. Só vai cruzar com o tráfego mais alguns instantes. Chame Recife agora. Recife então, 2545, 2635. Obrigado, boa noite. No 273 da Gol, desce a 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Papal, confirme para a torre. Estamos no vento, mas é 1-0-0-0-9, é isso? 1-4-0, grau 099, Sierra, Rota Papá. Muito grato, livre pouso, tem um Sierra, Rota Papá. Chama Centro Recife, 1260. 260. Quatro, três, complete final, chame torre no 86. 260. No 601, desce para 2 mil pés, autorizada final no 0. 2 mil pés, autorizada final, 601. Oi, Eudes, controle 119, decimal 8. Responder 5052. Autorizado São Paulo Guarulhos 340, Brasil 44, decola zona 0, curva direita, nada é Oleda, pós direto Elche, 198, controle de saída, 50, 52, transponder 3897 aqui na 8. 3897, cruzamento com a ETA, reforço plano para push, acionamento. 97. Serra Hotel Papá, no solo 59, Lívia direita, chame solo 121 decimal 9. É meu 143, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 089. Ele pouso no 0, 6143. Serra Hotel Papá, parte 3, confirma? Papatão, Serra de Papá, aguarde para a cópia. Ali, se eu prosseguir via Vila aqui para o Pátio 3, muito. Serra de Papá, autorizado táxi Alfa Kilo, Pátio 3. Foi Alfa Kilo, até o Pátio 3, grata até daqui a pouco. Só para confirmação, seu filho, nosso senhor, 2110, ele salvador para Paulo Afonso. Afirmo. Nada a chegar. Gol 1856, visual com aeronave na final. Gol 1856, após o pouso da mesma, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Após o pouso da mesma, alinhar e manter a 1-0, gol 1856. Turno, gol black final, chame turno no 8, decimal 6. 8 e meia, 0. O hotel Vila Serra afastado, 16 milhas de Salvador. Mantenha as condições visuais, hotel Vila Serra. Ao ingressar na terminal Aracaju, só tenta contato com aquele controle em 1203. 1203, hotel Vila Serra. 1273, desça para 2000 pés, está livre a descida, estabilizado na final no zero. Livre 2000 pés, 1273, comandante na final, estabilizado, 1273. No 856, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 150, grau 089. Autorizado o táxi Alfa, reporte ainda Juliette. Alfa, reporte ainda Juliette. Continua a aproximação, aguarde pista livre. CNM 143, autorizado em ingresso na Juliette, portão 01. Juliette 01, obrigado. 601, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 150, grau 089. Livre, pouso, 601. 1856, decolou, 54, chame, controle 1119, decimal 8. 198, obrigado, boa tarde, boa noite. Controle de saída, muito boa noite, é o gol 1856, cruza 2500 pés. Boa noite, 56, contato radar, sobe para o 390, vigilância. 390, vigilância, 856. Gol no 601, nome solo 55, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Olha, à direita 1219, gol 1601. Paulo Salvador, boa noite, gol 1601, no livro. Voo do 601, autorizado táxi e Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, voo no 601. Prossiga, Foxtrot e Oscar. Foxtrot Tango Oscar, mantenha 5 condições visuais via corredores e no 1500 pés, ajuste na 015. Controle, Tango 1273, o localizador. 1273, complete aproximação, chama a torre 1918 decimal 6. 1918 decimal 6, obrigado. Controle, torre algum no 273, nacional baixado travado. Boa tarde, gol no 273, avistado, cheque o trem, o altímetro no 015, e o vento 150 graus, 8 nós, autorizado pouso na 10. Baixado travado, livre pouso na 10, no 273. Autorizado, ingresso na Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, autorizado, gol no 601, no meio. Ou 1856, chama Recife, saiu intercortado, poderia repetir a frequência Francisco? 12545, alterno 2685, gol no 856. Ok, 2545. Muito obrigado, hein? Boa noite. Salvador, tá 3894, boa tarde, boa noite. Boa noite. 3894, acende a identificação, chega da mar e desce para 050. 50, possibilidade vai estar já. Direto ITAP, UTAN 3894. ITAP 50, obrigado, 3894. Ouro 273 no solo 01, ao livrar à direita, chama o solo 121 decimal 9, tenha uma boa noite. Solo 1273. 1273, taxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03. TNM259, ciência da informação. Whisky. TNM259, pronto, a cópia. TNM259, para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, via Upsilu 44, decola da 10, após curva direita, saída da EL, Leda, após EUGES, controle 119, decimal 8, responde 5056. CNM 259, protegimento correto, resposta pronto para posicionamento. O 1567, ciência da informação WISC. Pronto para cópia? Gol 1567 para Brasília, autorizado nível de voo 360 via Upsilon 17. Decolada 10, após curva direita, saída Arbor, após voo Elefa. Controle 119 decimal 8, transponder 5063. Bruno 567, saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após voo Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alfa. Bruno 567, reporte pronto para acionamento. Tá 3297, posicionamento final 8. Tá 3297, autorizado, posicionamento, reforço para o táxi. Zero 3297.